Pai, felicidade que é desacreditou. E pra não subestimo o DJ Nenê não, hein? Esse é jogador caro. Vai doer. Nós estamos aí pra infelicidade, quem desacreditou. E pra felicidade, os que torcem a favor. Fiz a dificuldade me tornar um vencedor. De foguetão da NASA, elas me chamam de amor. É jogador. E pra felicidade dos que torcem a favor. Fiz a dificuldade me tornar um vencedor. De foguetão da NASA, elas me chamam de amor. Moleque desenvolto desde os 10 anos de idade. Os becos e vielas traz minha sagacidade. Pego minha magrela, giro na comunidade. E dos momentos bons hoje só vai restar saudade. Dinheiro não me faz, carrego minhas raízes. Por direitos iguais, trago minhas cicatrizes. Nem tudo foi flores, trago amores e dores. Pra se lembrar dos valores do que fez minhas origens. Aceitar mesmo que de uns dias castela a vitória. Hoje é só uísque, caviar e na laje marola. De F8 de Tiger, hoje os menor decola. Pra confirmar que o peãozinho tá pocando no J. Pra infelicidade, quem desacreditou? E pra felicidade, os que torcem a favor. Fiz a dificuldade, me tornar um vencedor. De foguetão da NASA, elas me chamam de amor. Pra infelicidade, quem desacreditou? E pra felicidade, os que torcem a favor. Fiz a dificuldade, me tornar um vencedor. De foguetão da NASA, elas me chamam de amor. Eu fui a versatilidade, eu fui na garra e na coragem. Buscando a lealdade, em troca dei a verdade. Pros bicos, sinceridade, que viu que era sem massagem. Nós não passa pano pra pilantragem. Me dediquei, lancei, pros bicos foi checkmate. Se não sabe, eu sou sabota e nós na seta piolhagem. É só mais um salve, é só mais um salve, é só mais um salve. Que quando nós brotar, cê vai ter que escutar, vai ter que aceitar. Vai começar a admirar, mesmo se não gostar. Vai começar a me respeitar, cê vai me respeitar, cê vai me respeitar. Felicidade quem desacreditou. E pra felicidade dos que torcem a favor. Fiz a dificuldade me tornar um vencedor. De foguetão da NASA elas me chamam de amor. Pra infelicidade quem desacreditou. E pra felicidade dos que torcem a favor. Fiz a dificuldade me tornar um vencedor. De foguetão da NASA elas me chamam de amor. Hoje ela me chama de amor. Tá me registrando. Não tem plano pra safado, mas tem sempre quem passa um pano. João, preste atenção. A selva é de pedra, mas ainda tenho que matar leão. Toda dificuldade levo como aprendizado. Às vezes acontece, coração fica gelado. Eu só quero viver, sonhar e ser abençoado. Eu sei que é ruim conviver com a inveja. Acontece, aparece, pilantra conspira. Passando pela rua, Zé Povinho me mede. Mas é só headshot, prêmio da minha mira. E as arrependidas que não deu moral. Pode parar, contar até 10, depois respira. Eu tô cara fechada, tipo Mano Brown. Com a mente engatilhada, se mostrar tira. DJ Nenê, obrigado por chamar o brabo. O brabo agradece e te admira. Agradece o Cadu que é talento raro. E um dos mais pesados, meu mano, o Zika. E pra felicidade de quem torce a favor. Fiz da dificuldade me tornar um vencedor. De foguetão da NASA ela me chamou de amor. Pra infelicidade de quem desacreditou. E pra felicidade dos que torce a favor. Fiz da dificuldade me tornar um vencedor. De foguetão da NASA ela me chamou de amor. Me sinto um vencedor. É, graças a Deus. Valeu, DJ Nenê. Não subestimo o DJ Nenê não, hein? Esse é jogador caro. Vai doer.